todos têm o mesmo plano e meta. E vários se perdem nos atalhos por não caminhar em linha reta. Uns quer falar mais que ouvir, acaba escutando a mais. Eu aprendi que todos que entram na guerra em busca da paz. Eu vejo irmão contra irmão por não copiar no próprio taque. Já vi muito vacilão pensar que é bandidão pilar com os vermes. Pica atrasalado, tem sempre espírito opaco. O que faz malandro é o proceder, não os put e os bombos já vai passar. Se o que cê diz não condiz com o que faz, vai dar dois passos pra frente, porém três passos pra trás. Eu vim pra arrancar a cabeça assim de vossa senhoria. Cansei de ver promessa jogada vento que não sai da teoria. Ser real com quem te apoia, meu mano, é o requisito. Presa a verdade no que fala, melhor que falar bonito. Observo a ganância perante isso, reflito. Quem no passado, mar vermelho é praga, pique fora, ó destino. Seja bem-vindo ao deserto, em forma de concreto. Errados, verdadeiros, tão com cegos que tão por perto. Ventos me faz ficar de boa, às vezes meio cabreiro. E quando a palavra de alguém faz curva, desconfio e fico ligeiro. Seja bem-vindo ao deserto, em forma de concreto. Errados, verdadeiros, tão com cegos que tão por perto. Ventos me faz ficar de boa, às vezes meio cabreiro. E quando a palavra de alguém faz curva, desconfio e fico ligeiro. Vários na terra procurando seu lugar ao sol, entre as armadilhas das espinjas, língua suja de serolmos. Antecipo a caravana em cima dos outros que tá suave. Espertão que não pilota, se nota que bate a nave. E quantos não caem, né, de usar religião como desculpa ou como cúpula do mal pra poder se esquivar da culpa. Alguns valores se perdeu, entidades tão corrompidos. Moisés moderno cobra imposto até da terra prometida. Tempestade de areia na que vivemos é de sofrimento. Que pode ser poito ao Rio Nilo, ao mar vermelho de sofrimento. Abaixo que é do que prego descontentamento. Patrimônio é nosso povo, construção é só monumento. E não adianta ter riqueza se não houver unção. Aproveitar o que o outro ergueu sem fazer parte da construção. Se esquiva da ilusão em busca de melhores dias. Só cuidado com um deserto cheio de pessoas vazias. Seja bem-vindo ao deserto em forma de concreto. Errados, verdadeiros, tão com cegos que tão por perto. Ventos me faz ficar de boa, às vezes meio cabreiro. E quando a palavra de alguém faz curva, desconfio e fico ligeiro. Seja bem-vindo ao deserto, em forma de concreto. Errados, verdadeiros, tão com cegos que tão por perto. Ventos me faz ficar de boa, às vezes meio cabreiro. E quando a palavra de alguém faz curva, desconfio e fico ligeiro. DJ Kaique no speech, Coligações 3, Rap Nacional.